Band 865, 98,1 MHz, Comercial 2 FM, Presidente Prudente, São Paulo. Estéreo Sucesso. Bom dia, pessoal ligado na Estéreo Sucesso.